filho quer bolacha? Não quero não. Meu filho quer leite? Não quero nada. Meu filho quer comer? Não, não quero não. Meu filho quer cachaça? Me dê, babai. Então me dê, mamãe. Mas eu vou logo avisando que eu não tenho namorada. Ô, din, din, din, pode dar em cima de mim. Ô, din, din, din, pode dar em cima. Mas eu vou logo avisando que eu não tenho namorada. Ô, din, din, din, pode dar em cima de mim. Ô, din, din, din, pode... A mãozinha vai! Ô, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Ô, pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Ô, pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Ô, pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Essas novinhas, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau. Vem pra favela, fica louquinha. Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde é que tu tá? Naquele lugar, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu quica, aonde tu rebota. Onde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu quica, aonde tu rebota. Sabe aonde é que tu tá? Tá no baile da gaiola. Vai, vai, vai, me solta, porra. Me solta, porra. Me solta, porra. Quem gostou, faz barulho aí.